assiste. E se assusta com cenas que provocam choque. Negou, demorou, escrevi o seu roteiro. A realidade dos guetos brasileiros. Fui me envolvendo, escrevendo, desenvolvendo. Aprendi que pra ser um MC tem que ser verdadeiro. Só lamento dos covardes, traiçoeiro. Mente esperta e se vão feito folha no vento. Por um momento, paro e penso. Na real, minha mãe tá certa. Tudo é passageiro nas ruas. Vejo famílias em desespero, correndo atrás de um qualquer pra alimentar o veneno. Insatisfeito mesmo assim, seguimos guerreiro. Não tem carrão, não tem mansão. Bate perna, nego. Olha o alheio, fique atento. Ha! Previsão? Bem, tempo feio. A chuva na madruga com a quadrada. Quem vem lá, motoqueiro? Plô, plô, pânico, vejo. Favela é embaçada, lá vai mais um cortejo. Ódio, ganância, cobiça, luxúria. O amor, meu senhor, será que é a cura? Corpos fixados no mundo digital. Na house, nas quebradas, agora é normal. Pra nós nada muda, na favela nada muda. Manipulo meus punhos, muito amor à cultura. Giroflex na madruga, clima de tensão. Vivi até meus 13 e nem curti o mundão. Moleque assassinado, dentro de casa, menina morta. Estuprada na igreja sagrada, o que queria poder cantar somente o que é bom. Bom, minha mente reflete sobre a brutal destruição. Carros, casas, pessoas soterradas. Enchentes, leptospirose, mata, suicida. Tira a própria vida da filha. Criança assassinada por pistola dos tiros. Quartejada encontrada dentro da mala, abandonada de canto na rodoviária. War, esse é o Brasil que o povo finge não ver. Com roteiro triste, não se nem privê. Agonizando dentro do saco, ainda com vida um bebê. Vai, corre, corre, alguém socorre, muitos fingem nem ver. Na periferia que domina tal proposta. Sufoco, dos quatro cantos nasce mil loucos. Mil loucos. Vem pra chuva, sai debaixo do todo. Pra sobreviver, só quem se finge de bobo. Rico não pediu pra nascer num berço de ouro. Sufoco, dos quatro cantos nasce mil loucos. Mil loucos. Vem pra chuva, sai debaixo do todo. Pra sobreviver, só quem se finge de bobo. Nem pobre escolheu viver no fundo do poço. Sufoco, dos quatro cantos nasce mil loucos. Mil loucos. Vem pra chuva, sai debaixo do todo. Pra sobreviver, só quem se finge de bobo. Rico não pediu pra nascer num berço de ouro. Sufoco, dos quatro cantos nasce mil loucos. Mil loucos. Vem pra chuva, sai debaixo do todo. Pra sobreviver, só quem se finge de bobo. Nem pobre escolheu viver no fundo do poço. Segue reto que é os tira, colo tipo zil e 12. Na casa 12, 4, 5 lá no morro hoje. Bojar humano, simplesmente um pai de família. Justa cria com sua mina sozinha, é. Vai ver na fita os moleque como é que tá. Crescendo ao relento, vão matar ou estudar. Dos escombros, esgotos, do fundo do poço. Cicatrizes, rugas estampadas no rosto. Com 11 de idade virei cinegrafista. Luz, câmera e ação pra ganhar dos polícia. No origami eu vi um pouco a real do mundo. Uma nota de 10 se transformar num canudo, é. Fazia rua, cai a chuva, desligado o alarme. Fenda, maçarico, alavanquei a chave. Quem vem lá, vestido de preto. Você de cima da laje com 21 no dedo. Sente o dedo, é suspeito, zóio virado, negou. O nome é bala perdida e não escolhe endereço. Li no jornal, pânico. Um projeto de bala alojado no crânio de um sem defeso com menos de 7 anos. Balística com prova foi a arma dos tiras. Batalhão, unidade, gangues, milícias. Almas perdidas, sem expectativa de vida. Faixa de gás, hoje são avenidas. Áreas demarcadas pela corrente do tráfico. São psicopatas e vários lunáticos. Com fome, com sede, sem chão, sem parede. Sem Deus no coração, me sinto peixe na rede. Ilusão, diversão, morte, puta chique. Enterrado em decomposição, no Moçambique. Corpo esfarelado, só pó e micro-ondas. Quem tá nessa vida não pode dormir de touca, é. Ouça mais, fale menos, siga o procedimento. Cadeado na boca pra servir de exemplo. O que esse nego tem? Suando frio no calor. Tem horas de angústia, medo, reféns do amor. Só periferia que domina tal proposta. Sufoco, dos quatro cantos nasce mil louco. Mil louco. Vem pra chuva, sai debaixo do todo. Pra sobreviver, só quem se finge de bobo. Rico não pediu pra nascer num berço de ouro. Sufoco, dos quatro cantos nasce mil louco. Mil louco. Vem pra chuva, sai debaixo do todo. Pra sobreviver, só quem se finge de bobo. Nem pobre escolheu viver no fundo do poço. Sufoco, dos quatro cantos nasce mil louco. Mil louco. Vem pra chuva, sai debaixo do todo. Pra sobreviver, só quem se finge de bobo. Rico não pediu pra nascer. nascer num berço de ouro. Sufocou nos quatro cantos, nasce mil louco. Vem pra chuva, sai debaixo do todo. Pra sobreviver, só quem se finge de bobo. Nem pobre escolheu viver no fundo do poço. Rico não pediu pra nascer num berço de ouro. Nem pobre escolheu viver no fundo do poço. Só periferia que domina tal proposta. Nem pobre escolheu viver no fundo do poço.